canalón. Thank you.

chama. Um homem anda aqui à toa, nem sinto os pés no chão. Não sei se mereço esta vida de cão. Tudo que vejo tem um preço e eu não tenho um tostão. Será que mereço? Mereço. Nunca fiz mal a ninguém. Estou perdido, não tenho nada. Vou chamar a minha mãe. Eu não tenho um tostão. Será que mereço? Mereço. Nunca fiz mal a ninguém. Estou perdido, não tenho nada. Vou chamar a minha mãe. Ladies. Vamos.